te ouviu de Jacó, os filhos de Labão a murmurar. Toma tudo o que era nosso, a glória lhe vem, não podemos negar. Mas o Senhor falou com voz profunda: volta pra tua terra, estarei contigo. Não temas, minha luz te inunda, te guiará, sempre meu amigo. Ó Senhor, meu Deus, tu és fiel. Em meio à dor brilhas como um véu. Teu amor me sustenta, me faz viver. Em cada passo contigo vou crescer. Chamou Jacó, Raquel e a Leia. Vejo o rosto do pai, a dor se avoluma. Mas Deus esteve comigo em toda a ceia. Seu plano é perfeito em meio à bruma. É nossa herança tudo que Deus deu. Vamos juntos, Ele cuidará. O que era do Pai, agora é nosso. Em suas promessas vamos confiar. Ó Senhor, meu Deus, tu és fiel. Em meio à dor brilhas como um véu. Teu amor me sustenta, me faz viver. Em cada passo contigo vou crescer. 20 anos de lutas, mas tua mão me guiou. Cada ovelha, cada dor, a vida me ensinou. Quando Labão me persegue, teu aviso chegou. Não fale com ele, eu sou teu defensor. Cada lágrima, tua graça, meu abrigo. Teu amor me envolve, sou teu, ó Senhor, amigo. Então Jacó partiu, levando o que tinha, fugindo da sombra, mas com fé no coração. Labão seguiu a ira na linha, mas Deus interveio, trazendo proteção. Que não falha de Jacó, nem bem, nem mal. Eu sou seu guia, seu lar celestial. Ó Senhor, eternidade. Ó Senhor, meu Deus, tu és fiel. Em meio à dor brilhas como um véu. Teu amor me sustenta, me faz viver. Em cada passo contigo vou crescer.